finalizou o Bravo Dotão. Fala, meu Bravo Dotão, complete minha torre 118 decimal 95. 295, bom, obrigado. Papa Romeu Bravo Tango, estabilizando o espaço. Papa Romeu Bravo Vitor Tango, ciente, ainda não avistado, acuse com o trem embaixo travado. Pode abaixar o travado, Bravo Tango. Bravo Vitor Tango, solicita a presente cancelamento para pouso na 17. Cancela instrumentos ao 06, prossiga sob regra de voo visual, chame de base para sinal pela direita, pista 17. Ajuste de altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, chame a base para sinal, Bravo Vitor Tango. Base para sinal, Bravo Vitor Tango, passar travado. Bravo Vitor Tango, autorizado pouso, pista 17, 150 graus, 04 nós. Copiou? Tem que pouso autorizado no 7, Bravo Vitor Tango. Eu nomei a sua identificação via chegada mar e desço para nível de voo 050. 050, pode avançar, está presente. Prisão da Flor de TAP na 3896. Bravo Vitor Tango no solo 09, livre táxi para os hangares. até a próxima. Tango, Romeu Tango Golf, confirme a frequência que foi orientado chamar o controle. Ativa, permaneça na 1208, o Romeu Tango Golf, contato radar, nível 095, 64, correção 65 milhas, sudeste de correção noroeste de Salvador. Amplia esse visual via corredores, quando o ideal está autorizado descer até 4.500 pés QNH, 1.014. Autorizado direto para o Romeu Tango Golf. Prefeito nomeia para interceptar o localizador, direita 060, informe curso estabilizado. Tem mais de fato baixar para 2 a 0. Ativo, 2000 pés, QNH 1.014. 2000 IDS, Estabilizou o visual 38 no meio. No meio é complexo aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Preste. Romeu Tango Golf, reautorizado descrito é 1.507, QNH 1.0.4. Corre, bom dia, 38 no meio, INS. Tango 38 no meio. Avistado, cheque trem, autorizado pouso, 1950 graus, 049. Ok, baixar a trava de voo, Tango 38 no meio. Tango 38 no meio, no solo aos 25, libere pista direita, via Foxtrot ou Golf, após Alfa e Juliette, posição 09, parte 1. Alfa e Juliette por 9, na 6, escuta Tango 38 no meio, boa noite. Boa noite. Na escuta da torre? Chega. Autorizado, decolar 150 graus, 049. Autorizado, alinhar, decolar no 173. 173, decolou os 28, chame controle 120, 18. 08, pode. Olha, bom dia, gol 1173, na sua escuta cruzando o... Gol 1173, contato radar na decolagem, vou para nível 360 via saída da El. 360 via da El 1173. Catango Serra Hotel Yankee, é autorizado nível 050. Doutor Salvador, o Roberto é um voo, passou dois passarinhos. Já avisou a Alfa Cadeira no centro, por isso depois. Patango Romeu Tangolf, mantenha o setor, chame a torre em 118, decimal 95. 2, 4, 5, graças, não tem nada. Oi, boa noite, Patango Romeu Tangolf. Patango Romeu Tangolf, chame final normal, pista 17, vento 160 graus, 95. Estamos Sierra Hotel Yankee, autorizado descida para 2000 pés. 2000 pés, Sierra. Sim. Há uma possibilidade de cancelar em turno e prosseguir uma base para a direita do 15. Autorizado pouso no 7, no Beto Rua. Tango Serra Hotel Yankee, confirme a solicitação. Em turno, cancela e prossegue uma base para a direita do 15. Há possibilidade? Tá, 17, confirme. Sim, mas sim, 17. Prossiga ainda a chegada, aguarde a autorização da turma. Prossiga até o turno visual. Ok. Tango Serra Hotel Yankee, autorizado, informe e estabilizado. Está estabilizado, Serra. Romeu Tango Golf, no sol 39, qual foi o estacionamento? Autorizado, 180 graus, track track, reporte liberado. Tango Sierra Hotel Yankee, complexo minha torre 1895. 1895, até. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango Sierra Hotel Yankee. Papa Tango Sierra Hotel Yankee, Torre Salvador, chame para o cancelamento. Presente, propõe cancelamento, quase pela direita da 17 Sierra Hotel Yankee. Cancelou o plano instrumentos 41, prossiga sob regras de voo visual, reporte na perna base pela direita, pistão 97. Ajuste de altímetro no 0, 1-4. Patrão na base, pela direita 1-4, grau 17, o céu dele. Ciente, frequência livre, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Serra Hotel Yankee, confirme o local de estacionamento. Na Bata, o Serra Hotel Yankee. Na Bata? Afirmo. Entendi. Não, baixado travado, céu tem. Autorizado pouso, pistão 97, 150 graus, 049. E pouso 97, o céu tem. Sapatango Serra Hotel Yankee, nos solos 45, autorizado 180 graus, backtrack, acuso liberando para o guarda baixa. Salvador, bom dia, TAN 3520, pode esperar do 0 para TAN 3520, boa noite, autorizado a decolar, 150 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar, TAN 3520. TAN 3520, decolou os 48, chame o controle. Chamou o controle 208, TAN 3520, até daqui a pouco. Tá certo. Controle Salvador, bom dia, TAN 3520, passa 2500 na saída PUCA. 3520, contato radar, vou para o nível de voo 190 e a saída Conde. Ah, corrigindo, saída Conde, afirmativo. Solicita a coordenação nível 150, TAN 3520. Estou autorizado ao nível 150, aguarde autorização como nível final. Sim, subindo a 150, aguardando a autorização como final, TAN 3520. Gente, frequência livre estacionar. 3520, autorizado nível 150, confirmar. Autorizado 150, confirmar. Tá, 3520, obrigado. Mantenho 150, 3520. Possibilidade de condenar a proa do Alfa Romeo 363. 3520, mantém a saída, aguarde autorização. Mantém a saída, aguarde autorização, 3520. A 3520, autorizado proa do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363-3520, muito obrigado. A 3520, ainda mantém a 150, serviço radar encerrado, 56 milhas, Nordeste Salvador, Chamera Aracaju, Aracaju, 120.3, coordena descida. 203 com Aracaju, 3520, obrigado e até logo.